nós constatamos, e não é só de agora, isto já tem décadas, uma invasão cada vez maior por parte das instalações fabris da fábrica de aglomerados, agora da Sonae e da multinacional chilena Arauco, situada ali dentro da parte urbana de São Paulo de Gramaços, pegadinho, aliás, à cidade da Oliveira do Hospital. E, portanto, é uma invasão que põe em causa o descanso, particularmente durante a noite, põe em causa a qualidade de vida, os fumos, as poeiras, as pessoas ali em São Paulo de Gramaços nem sequer podem pôr roupa a secar ao sol, muitas das vezes não podem deixar as janelas de casa abertas, porque, de facto, há pós. Nota-se no chão e na atmosfera. Portanto, são pós que, além de se depositarem, poeiras, também são poeiras que as pessoas respiram. Sobretudo quem ali está muito tempo. Portanto, o João Diniz então não é morador de São Paulo de Gramaços, mas tem sentido ou tem chegado até si queixas de populares? Sim, as queixas das pessoas ali residentes à volta da fábrica em especial. Aliás, a vedação da fábrica quase já anexou o próprio Santuário da Nossa Senhora dos Milagres em São Paulo de Gramaços, e continuam a fazer isto tudo, ao que nós sabemos, na maior impunidade. Portanto, o grupo Sonae Arauco manda. Pode e manda. O que é que acha que deveria ser feito por os responsáveis locais e não só, uma vez que partilhou esta sua preocupação até com os responsáveis pelo governo e até a Presidência da República? Sim, eu mandei essa exposição e 5 fotografias para todas essas entidades, para que, se houver um problema sério, ninguém venha dizer que não sabia ou que não foi avisado. Porque, de facto, ano após ano, não se vê que haja uma intervenção das entidades públicas, dos sucessivos governos, para pôr cobro a estes abusos. Ainda agora, e depois do grande incêndio do ano passado, em que atingiu a fábrica também, foram construir uma nova unidade no local onde estava o estaleiro, o principal estaleiro de madeira de rolaria da fábrica, e que ardeu essa madeira toda durante horas, várias horas, com chamas bravas, instalaram agora lá uma nova unidade, do outro lado da estrada municipal, com uma manga a passar por cima dessa estrada municipal, com inúmeros grandes caminhões ali permanentemente estacionados, a dificultar o trânsito. E como é que se faz isto tudo, ou aparentemente com uma grande impunidade por parte da Sonae Arauco?